querer algo em troca não é o errado. O errado é querer algo em troca que você não necessite. Se você está querendo em troca amor, respeito, gratidão e caridade, não vejo problema em receber isso de volta pelas obras feitas. Agora, se você quer bem material, se você quer coisas que vão te satisfazer os prazeres aqui da carne, eu te aconselho que não entre para lugar nenhum. Fique preso no seu próprio mundinho que te faz melhor. A verdade, ela não tem que ser dita. Ela tem que ser vivida. Você não tem que sair espalhando por aí, para Deus e o mundo, qual é a sua crença, qual é a sua verdade, qual é a sua ilusão, qual é os seus conceitos. É simplesmente viver aquilo que você se diz, acreditar, sem ninguém saber. Ninguém precisa de saber que você é espírita para fazer caridade. Você pode fazer caridade quando alguém te perguntar o que tu é, você falar. E aí, se a pessoa julgar, você vai falar com ela simplesmente para ver os teus atos e não as tuas crenças. Não queira coisas que estão além dos seus próprios limites. Aceite aquilo que te foi dado. Isso é ser simples. Não queira as coisas que estão além dos seus próprios limites. Sim. É ser simples. Exatamente. Aquele que entende que aquilo que ele tem é aquilo que ele merece e aquilo que é necessário, ele não precisa de buscar muita coisa. É aceitar com a simplicidade aquilo que tem. E se quer buscar algo, que seja simples os seus desejos. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Seu Sete Flecha. Caboclo Sete Flecha. Claro que sim. Salve. Qual que é a função do caboclo na Umbanda? Ajudar a todos que sejam necessários, seu moço. Caboclo na Umbanda, ele traz a sabedoria, ele traz o conhecimento, ele traz a cura para aqueles que necessitam e aqueles que merecem. Caboclo faz o que pode fazer e nunca ultrapassa as leis de Deus. Caboclo faz o que pode fazer e nunca ultrapassa as leis de Deus. Tem algum espírito que incorporado faz o contrário do que caboclo faz? Muitos espíritos não faz o que caboclo faz. Ah, ultrapassam a lei de Deus? A lei eles não ultrapassam. Jamais. A lei ela é cumprida. Mas tem aqueles que não se cumprem com a lei. E acham que estão transgredindo-as por simplesmente serem poderosos o suficiente para não seguir o que a lei manda. Mas o que eles não sabem é que eles estão dentro da lei, acertando ou errando, obedecendo ou não. Estão dentro dela. Os que obedecem nunca, não levam as consequências. Os que obedecem não levam consequências. Os que não obedecem levam consequências. Mas a lei ela está para todos. Ninguém consegue ser superior a ela. Entendi. O senhor caboclo, o que o senhor espera do médium? O que um caboclo espera do médium sobre o qual ele atua? Primeiramente, que o médium seja um aparelho para nós que se cuide, que se trate, um aparelho que não se envaideça e que entenda que caboclo não é nenhuma entidade, igual muitos gostam de falar, que está acima de outros ou de outros não sei o quê, que caboclo é mais sábio e tem mais conhecimento. Caboclo não gosta de médium que se envaidece. Caboclo gosta daquele que sempre sabe o seu lugar. E caboclo não sabe mais nem menos que ninguém. Apenas sabe o que sabe. E é diferente do que alguns. Claro. Por que as pessoas se envaidecem com um nome de caboclo que é mais conhecido? Simplesmente por achar que o mais conhecido simplesmente tem mais soberania. Ou que tem mais força. Vocês acham que nós, entidade, seja caboclo, seja os pretos, seja os Exu, estamos aqui para ser, como posso dizer, figurinhas para vocês. Um tem outras mais raras, um tem outras menos raras. Não. Nós não estamos aqui para ser nada que vocês possam usar a favor de vocês em questão de vaidade e soberania. Nós não somos nenhum guarda-costa que você tem do seu lado, que você pode dizer o meu é mais forte, o meu é menos forte. Não. Caboclo só dá para poder auxiliar no que ele puder. Claro que sim. O senhor já foi um índio numa outra encarnação? Caboclo não foi índio, não. Não foi? Não. Caboclo aprendeu a ser índio. É diferente. Caboclo descobriu-se índio. Caboclo se conheceu como índio. Qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? A maior lição? Que a gente nunca pode agir contra a natureza. Porque ela devolve tudo aquilo que a gente estraga. Essa é a maior verdade. A natureza devolve tudo aquilo que a gente estraga? Sim. Sabe por quê? O homem diz amar o Deus que é invisível e esquece da natureza que é visível. Oh. E também esquece que a natureza visível é esse mesmo Deus invisível que ele acredita. E aí estraga o que traz a ele o alimento, o que mata a sua sede e o que o faz permanecer onde ele sempre esteve. Esquece da sua essência natural. Da onde vem tudo o que ele necessita. E depois vai reclamar do que quando a natureza devolve. Enche as coisas de lixoso, quer corromper as matas, quer poluir os rios, e depois reclama quando a natureza se revolta contra a própria ignorância do ser humano. Qual é a maior lição que a natureza tem passado ao ser humano? Que ele precisa dela o tempo todo. Quanto mais árvores você corta, menos sombra você tem. Quanto menos sombra você tem, mais sol você toma na nuca. E aí vai reclamar do sol que está quente, do ar que não está puro, sendo que é vocês mesmo que polui tudo isso. Sendo que é vocês mesmos que destrói o que já veio perfeito. Por que o ser humano tem esse ímpeto de destruir o que vem perfeito? Porque o ser humano acha que ele é criador de alguma coisa. Que ele é? Criador de alguma coisa. O ser humano acha que ele está acima de tudo e de todos. E acha que ele pode fazer o que ele quer para comprar as próprias causas. Acha que ele pode desmatar simplesmente porque ele quer construir uma casa de madeira. E não é muito bem assim que funciona, seu caboclo. O ser humano, ele tem que entender que a natureza é a única coisa que mantém a harmonia entre eles. Porque a natureza lhe dá o de comer e o de beber. E sem isso, vocês não sobrevivem. Nossa. Qual é a diferença entre viver e sobreviver para um índio? Para nós, sim. Viver é aquele que está em liberdade. Aquele que pode cultivar os seus desejos mais sinceros. Aquele que pode deitar num mato. Aquele que pode olhar para o rio e se esbanjar da fartura nas águas. Sobreviver é aquele que faz tudo de errado contra a natureza e tenta a qualquer custo se manter de pé. Corta uma árvore e quer se manter firme durante o sol escaldante. Polui o rio e quer se manter firme com uma sede na garganta. Essa é a maior lei dos índios. Preservar aquilo que te faz viver. Qual é a maior chaga da humanidade? A maior chaga da humanidade é o preconceito. A maior chaga da humanidade é a ignorância e o egoísmo. Essa é a maior chaga da humanidade. Dá um exemplo do egoísmo em ação. O egoísmo em ação é querer mais do que precisa. em vez de colher uma fruta no pé que sacia a tua fome, ele quer roubar todas as frutas do pé, não deixar para ninguém, para aquela pobre fruta estragar, sendo que ela podia servir de alimento para muitos outros. O mal do ser humano é querer colher mais do que ele pode comer. E chega no final dos tempos, ele morre de fome, porque ele roubou todos os frutos que tinha, os quais ele achou que poderia ficar em estoque e apodreceram todos. Claro. Existe diferença entre sabedoria e conhecimento? Sim. Conhecimento é aquilo que você sabe. Sabedoria é aquilo que você põe em ação. Conhecimento é você saber, por exemplo, que você tem de que amar e que você tem de ser caridoso com todos os irmãos. Sabedoria é você praticar esse amor e essa caridade. Só informação não gera sabedoria. Muito pelo contrário, só gera vaidade. A ação é que gera sabedoria. Feito sempre vai ser melhor do que perfeito. Aquele que faz sabe muito mais do que aquele que só sabe. Quando o senhor fala de lei de Deus, dá alguns exemplos das leis de Deus. Quais são as principais? Só tem uma. Amar. Não tem outra lei. Todas as outras são consequentes do amor. Se você é caridoso, é porque você ama. Se você é sincero, é porque você ama. Se você é humilde, é porque você ama. Só existe o amor e a falta dele. Não tem outros conceitos. Tudo que é de negativo é falta de amor. Tudo que é positivo é a presença do amor. Portanto, ela é a única lei. Claro, sim. Quando um médium quer se entregar de maneira íntegra à sua mediunidade, ao seu discipulado, né? Porque ele também quer crescer como aprendiz. Qual é a melhor forma para o caboclo sete flechas? A melhor forma de um aparelho poder se disciplinar? Com conhecimento que se torna sabedoria. É aprender e colocar em prática aquilo que os mestres lhe ensinam. O que qualquer mestre ensinar para você, você tem que praticar. Se você não praticar, você nunca vai ser sábio. E aquele que não é sábio, não sobrevive. Quando o senhor falou intolerância, o que é? A intolerância é tudo aquilo que você não concorda de acordo com o seu ponto egoísta de vista. Tudo que não ocorre do jeito que você quer, você vai lidar com aquilo com uma intolerância. Se algo não é do mesmo coisa que eu penso, eu vou intolerar aquilo. Isso eu não tolero. O ser humano só se agrada com o que lhe convém. E o que não lhe convém, ele simplesmente fecha os teus olhos e deixa a ignorância lhe guiar pelo teu caminho. Claro. O que se deve esperar da espiritualidade e o que não se deve esperar? O que se deve esperar da espiritualidade é tudo quanto é conhecimento que você possa buscar para que te faça ser uma pessoa e um espírito melhor de dentro do seu coração e espalhar isso ao redor de todos. O que você não deve esperar da espiritualidade são que ela satisfaça os seus desejos materialistas e egoístas. Nossa. O senhor já foi procurado para satisfazer desejo materialista e egoísta? Algumas vezes. Como é que o senhor reage a um pedido desse? Simplesmente peço para a pessoa refletir se realmente é necessário. Fazer as pessoas pensar é a única coisa que resolve. Ela só resolve o problema a partir do momento que ela aceita que é um problema. ou que esse problema não pode mudar, que tem que ser assim, e que esse problema às vezes vem porque ela não se mudou. Quando você reconhece o seu erro, aí sim você tem a possibilidade de mudar. Então, caboclo, simplesmente pede para ela olhar para dentro dela mesma e se ela realmente necessita daquele desejo egoísta. Claro que sim. Existe o que a gente reconhece ser equivalente para o caboclo sete flechas a pecado e purgatório? Se existe pecado e purgatório? Sim, ou algo equivalente. Existe? O pecado e o purgatório tá aqui. Na cabeça é. A sua mente vai ser o seu próprio juiz. Aquele que julga será julgado. E com a mesma pedra que atirou será atirada. Aí ela atira. Então, se o fulano acha que o que ele faz, ele não vai ser consequentemente cobrado por aquilo, ele está muito enganado. Todo julgamento que se faz é se julgado com a mesma intensidade. Assim como diz na palavra do nosso Oxalá, perdoe assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, assim será o seu perdão de acordo com quem você perdoa. Então, o preconceito, o pecado e o purgatório, ele vai ficar aqui. Aquilo que você fez, que você sabe que foi errado, aquilo mesmo vai ser se cobrado por você mesmo. O seu pior inimigo é a sua mente, quando ela não trabalha ao seu favor. Seu pior inimigo é a sua mente, quando ela não trabalha em seu favor. Sim. Por quê? Porque a mente, ela pode ser um aliado. Quando a pessoa se busca um aliado, quando a pessoa se busca em si a sua fonte de energia positiva, quando a pessoa busca em si mesmo o seu porto seguro, quando a pessoa busca em si mesmo o seu amor próprio. Mas se a sua mente, ela é voltada apenas em rancor, em ódio e em sentimentos negativos para com seu irmão, consequentemente ela te perturbará pelo mesmo motivo. Uma coisa que caboclo fala é que um dia sua mente foi seu lar, mas um dia ela pode ser seu próprio labirinto. O senhor pode repetir essa última parte? A sua mente, ela é o seu lar, mas ela pode ser também seu labirinto. Explica um pouco essa colocação, seu caboclo. Aquele que se sente à vontade consigo mesmo, ele se sente em paz com a sua mente e com o seu coração. Aquele que não se sente em paz consigo nem com o outro, ele se perde meio aos próprios pensamentos. Claro. E aí não encontra saída? E fica preso na sua própria negatividade que foi gerada por consequência do seu próprio pensamento. Claro. O seu pior inimigo é a sua mente quando não trabalha a seu favor. As pessoas não podem esperar que a mente vá trabalhar em favor de quem não desenvolve um cultivo específico de autoconhecimento e equilíbrio, não é, seu caboclo? Sim. Aquele que não se conhece não sabe os seus limites e ultrapassa as leis e ultrapassa os graus em que ele poderia conseguir estar em paz. Ou seja, ultrapassa a lei, não, igual o senhor falou, contraria as leis, né? Sim. Pronto. Ultrapassa as suas próprias leis, não a lei universal. Eu entendi, os seus princípios, né? Exatamente. Claro. Ultrapassa os limites que ele mesmo não sabe que tem, por não conhecer a sua mente. Não sabe o quão alto ele pode pular e se aventura a pular mais alto do que consegue. E no meio do salto, ele se dá com a inconformidade de não alcançar o alvo que ele queria. E assim, tem um resultado que ele não queria ter, que é cair de culatra no chão. Nossa. Se ele soubesse o limite do pulo dele, se conhecesse, ele não se arriscaria naquilo que ele ainda não consegue. Ele trabalharia no autoconhecimento para buscar a força necessária para chegar ao momento certo em que ele conseguisse ultrapassar a escada que ele queria pular. Quais são as ilusões às quais o ser humano deve se atentar mais? A ilusão do conhecimento. Oh. O ser humano, a cada pouco conhecimento que ele adquire, ele já se acha soberano em cima daquele que sabe menos. E a maior ilusão é você achar que sabe mais do que alguém. Você apenas tem um conhecimento relativo e diferente daquele que o outro tem. Mas isso nunca vai te colocar numa posição maior do que a do outro. Então a maior ilusão é achar que o conhecimento que você tem te coloca num lugar mais alto do que o outro, simplesmente porque você aprendeu um pouquinho. Não. Tenha o conhecimento, mas sem a vaidade de querer se julgar acima de alguém. Seu Caboclo, salve. Tem uma máxima na Terra, sobretudo ensinada por pessoas que querem ajudar outros a alcançar sucesso na vida, que diz que você pode ser, ter ou fazer tudo aquilo que quiser. Como que o senhor interpreta essa máxima? Você pode ser, ter e fazer tudo o que você quiser. Mas você tem que ter em mente que aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você quer, vai ter consequências dependente das suas escolhas. Oh. Se você quer ter só bem material, se você quer ser uma pessoa que tem um alto status para se achar acima dos outros, e se você quer alcançar isso passando por cima de tudo e de todos, você pode ter certeza que uma hora a cobrança vai chegar. E você pode querer, pode ter, pode ser o que você quiser. Mas se atente a todos esses desejos que você tem. Porque cada um deles vai te levar a algum lugar. E se você refletir que esse lugar não é o lugar que você quer chegar, não seja e não tenha e não queira essas coisas que você viu. A gente sabe que na Umbanda, Exu é caminho que a criança, a linha dos Erês, é a pureza, que a linha dos pretos velhos, Yori ou Yorimá, traz a humildade. E que a linha do caboclo traz a simplicidade. Como faz, seu caboclo, para a gente viver a simplicidade da vida? Não queira coisas que estão além dos seus próprios limites. Aceite aquilo que te foi dado. Uhum. Isso é ser simples. Não queira as coisas que estão além dos seus próprios limites. Sim. É ser simples. Exatamente. Uhum. Aquele que entende que aquilo que ele tem é aquilo que ele merece e aquilo que é necessário, ele não precisa de buscar muita coisa. É aceitar com a simplicidade aquilo que tem e se quer buscar algo, que seja simples nos seus desejos. Olha, ser simples em seus desejos confere ao homem maior habilidade de ficar em paz e ser feliz? Com certeza. Aquele que é simples, seu caboclo, ele não vê necessidade de se embardecer. Porque ele se conforta com aquilo que ele tem e com aquilo que Deus lhe deu. Aquele que é simples não vê necessidade de se embardecer. Sim. A vaidade corrompe o coração do homem simples. Claro. Muitas vezes, a pessoa, no simples ato de tomar um copo de água, pode viver essa simplicidade do ser, da satisfação de fazer tudo o que pode naquele momento, da gratidão de ter tudo aquilo que Deus lhe permitiu naquele momento. É possível encontrar, até no copo de água, essa plenitude que os caboclos viviam e essa sintonia com a natureza? É possível você encontrar a sintonia e a simplicidade em qualquer objeto, em qualquer circunstância. Porque isso não está do lado de fora, está do lado de dentro. A simplicidade está no coração, não está no copo d'água. E aquele que é simples no coração, tudo que está ao seu redor, com simplicidade será visto. Nossa. Uma pessoa quer o que não pode ter. Só que não foi ela que inventou aquele querer. Alguém enfiou na cabeça dela. Dá uma conquista, vai e se mata. Quem é culpado? Ninguém é culpado. Há o causador, não o culpado. Ah. Porque se eu te falar que um deles tem culpa, eu vou estar atribuindo um julgamento a algum deles. Ah. E não cabe a mim julgar quem está certo e quem está errado. Mas quem causou aquela ação, ele sim terá de cumprir com as consequências da lei que o pai já criou. Uhum. E em questão do certo ou errado, Deus sabe de todas as coisas. E se assim foi permitido, não cabe a mim criar um conceito de juízo de quem está certo e quem está errado. Porque senão, para quem está do outro lado ouvindo o que o caboclo fala, vai querer julgar sempre aquele outro que fala algo para ele que ele não queira fazer e se frustra com a não conquista. E aí transfere responsabilidade por fazer mal a si próprio. E aí fala que a culpa é de caboclo, que falou. Sim. Claro. Como que a gente age na execução da tarefa? Quando muitos se evadem, fugindo do trabalho para o bem. Você podia repetir para caboclo, que caboclo não. Vou falar de outra forma. Como que as pessoas perseveram na execução da tarefa, do trabalho do bem, quando muitas pessoas querem fugir na primeira oportunidade? Agora acabou que entendeu. Ah. Porque muitas pessoas querem o mais fácil. Muitas pessoas querem seguir a Oxalá, mas não querem fazer o que ele fez. Muitas pessoas querem o prazer momentâneo, em vez de aproveitar a felicidade eterna. Uhum. E muitos deles não vê essa felicidade nos atos de Oxalá, e aí eles não seguem. E aquele que persevera é aquele que vê lá na frente onde ele vai chegar. E aqueles que não perseveram, ainda há de perseverar, que um dia eles vão enxergar a mesma coisa que aquele que perseverou e enxergou. Oração ajuda a gente ter força na caminhada? Depende. Se vir do coração, qualquer palavra ajuda. Se sair da boca para fora, pode ser a mais bonita, que não vale de nada. Olha, o senhor pode repetir essa colocação, seus sete flechas? Se a oração for de coração, qualquer palavra que saia do coração vai ser ajudada. Mas se for falado da boca para fora, pode ser a oração mais bela, que não vale de nada. É apenas um texto decorado que você clama para os ventos para ver se alguém te escuta. Apenas com o interesse, não com o intuito da necessidade de ser ajudado. Algumas pessoas falam da necessidade de se observar um jejum moral. Ou seja, é trazer a consciência que, para criar uma vibração positiva à nossa volta, temos que ter pensamentos sempre positivos e corretos, e uma fala sempre positiva e correta, e um sentimento sempre positivo e correto. Isso é realmente bom e ajuda na nossa vida diária? Quanto mais bem você pensa e fala, mais bem você escuta e recebe. Uhum. É simplesmente a lei de sintonia das energias. Tudo aquilo que você guarda no seu coração é o que espalha ao seu redor, e os afins vão se aproximar daquela energia que eles se identificam. Então, consequentemente, se você é uma pessoa que pensa coisa boa, fala coisa boa e sente coisa boa, a lei de sintonia vai chegar até você, de acordo com as coisas que você espalhou para fora. Quando a gente se ocupa com atividade edificante, onde buscamos servir ao divino servidor, e os cooperadores se afastam, sempre justificando a dificuldade da vida, que tem outras responsabilidades mais prementes, como devemos encontrar coragem e força para continuar a caminhada? Simplesmente lembrando que não é o outro te ajudando que você vai chegar lá em cima. É as obras que você faz que vai te levar até lá. Então, se o outro desistiu, não é motivo para você desistir. Se o outro desistiu, ele tem os momentos dele, os tempos dele, as consequências dele, e ele sabe o que ele está fazendo. Mas se o outro desistiu, se você precisa de alguém para ter força, vai procurar outro alguém que quer. A cada um que não quer, tem dois querendo. Em todo lugar, basta você procurar. Claro. O caboclo acredita que é legítimo uma pessoa se dizer cansada ante as decepções sofridas e as rudes provações? A caboclo acredita em tudo que vocês falam. Sabe por que caboclo acredita? Por quê, senhor? Porque eu não posso julgar o que você me diz. Pronto. Se você me diz que está cansado porque cortou uma grama, eu não posso te falar que isso não cansa. Porque eu não sei o que você sente quando você corta uma grama. Caboclo não pode julgar o que você me fala. Então, se você me falou, caboclo acredita. Mas caboclo acreditar não significa que caboclo não teoriza e passa pra frente. Significa que caboclo respeita o sentimento da pessoa naquele momento. Claro. Alguns espíritos dizem que é inadiável a necessidade de prosseguir. Esse é o momento onde todos somos plantados na terra para fazer o nosso melhor? Sempre que você vai para qualquer lugar, acabou de te dar um conselho. Faça sempre o seu melhor. Independente de onde esteja. Seja no trabalho, seja na terra, seja na lua, seja em qualquer lugar. Se você está ali, você está para fazer alguma coisa. E se você está para fazer alguma coisa, faça de bom coração e sempre dando o seu melhor. E assim você será recompensado de acordo com as suas obras. Nossa. Se a pessoa diz assim, você não deve fazer nada em troca, mas ela entra para a espiritualidade com o intuito de ser recompensado pelas suas obras, como é que fica? Pode ou não pode? Tudo pode, mas nem tudo te convém. Se você acha que você vai entrar para a espiritualidade para conseguir algo em troca, você pode até conseguir. Mas vai depender da sua obra e vai depender do que você quer em troca. Querer algo em troca não é o errado. O errado é querer algo em troca que você não necessite. Se você está querendo em troca amor, respeito, gratidão e caridade, não vejo problema em receber isso de volta pelas obras feitas. Agora, se você quer bem material, se você quer coisas que vão te satisfazer os prazeres aqui da carne, eu te aconselho que não entre para lugar nenhum. Fique preso no seu próprio mundinho que te faz melhor. Ô, seu caboclo. Sim. Fala-se muito aqui na Terra, sobretudo as religiões que sofrem, a respeito da intolerância. E dizem que deve-se haver tolerância. Tolerância. Apregoa-se a necessidade desse preceito cristão. Escreve-se sobre o valor de tão nobre auxílio de amor. Porém, como o senhor mesmo vê, pouco se vive a mensagem da tolerância. Porque, sobretudo quando são intolerantes para com o meu sagrado, aí os meus princípios já não servem mais de vestimenta e agora eu tenho liberdade para dar-lhe ali uma palmadinha. Como é que o senhor ensina as pessoas, sobretudo religiosas, a ter tolerância com um intolerante, porque vão dizer que isso é dar mais espaço para ele reinar? A intolerância, ela é apenas uma falta de informação, seu moço. E se aquela pessoa ainda não tem a informação necessária para que ela não julgue o próximo, simplesmente dê a ela a informação necessária. Nunca discute, nunca brigue, nunca critique, porque isso não te faz diferente do outro. Porque muitos falam, Fulano fala que a minha religião faz macumba e a dele que engana os outros. Ele não está sendo diferente do outro. É simplesmente o senhor é intolerante quanto à minha crença? Sim. O que, que o senhor sabe da minha crença? E aí o fulano vai te falar o que ele sabe. E aí você vai ver que ele não sabe de nada. E aí você pode ter a oportunidade de contar a verdade para ele. Claro. O senhor acredita na necessidade de estar preparado para contar a verdade a respeito do que acreditamos, sobretudo nos nossos atos? Pode repetir, por favor. O senhor acredita que é importante estar preparado para contar a verdade do que acreditamos, sobretudo nos nossos atos, nos nossos exemplos? A verdade, ela não tem que ser dita. Ela tem que ser vivida. Você não tem que sair espalhando por aí, para Deus e o mundo, qual é a sua crença, qual é as suas verdades, qual é as suas ilusões, qual é os seus conceitos. É simplesmente viver aquilo que você se diz, acreditar. Sem ninguém saber. Ninguém precisa de saber que você é espírita para fazer caridade. Você pode fazer caridade quando alguém te perguntar o que tu é, você falar. E aí se a pessoa julgar, você vai falar com ela simplesmente para ver os teus atos e não as tuas crenças. Muitas pessoas acreditam ser a linha dos caboclos, a linha daquele pai mais severo, não é? E na Terra tem esse ditado também, que quando o patrão é severo, ele é tomado por algoz, esquecido que ele também é servidor. Fala um pouco da importância da severidade em alguns momentos. Não deve-se ser severo, deve-se ser verdadeiro. Porque se você é severo, o outro pode ver como arrogante. E como arrogante, o outro vai tomar birra da sua cara. Você tem que ser sincero e saber como conversar com as pessoas. Se você fala de uma forma que a pessoa consiga entender a seriedade do assunto, sem ofendê-la, ela vai te respeitar muito mais do que se você quiser colocar a sua autoridade à prova daquele que está numa posição menos vantajada do que a sua. Pronto. Ô, senhor Caboclo, qual que é o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão descobrindo agora a sua espiritualidade? O conselho que Caboclo tem? Sim. É, coloque em prática todo o seu conhecimento de hoje. O que você aprendeu de novo hoje, coloque em prática amanhã. E o que você aprender amanhã, coloque em prática depois de amanhã. Tudo que você aprender, coloque em prática no dia seguinte. Não acumule conhecimento, acumule experiências. Não acumule conhecimento. Acumule experiências pautadas naquilo que você aprendeu. Sim. Pronto. Claro. Pessoas apáticas e passivas costumam ser catalogadas à conta de humildes. Então, como é que a gente faz para discernir seus sete flechas? A timidez e a acomodação da verdadeira humildade. Quem é humilde tem obras. Quem é humilde age. Quem é humilde faz por onde simplesmente só não se vai desce. Os outros simplesmente estão estagnados no que vocês chamam de zona de conforto. Está em cima. Não faz o bem nem faz o mal. Então não tem mérito algum. Está na inércia. E aquilo que não está em movimento, não está em evolução. No movimento onde fala-se muito de humildade, sobretudo no meio espiritualista, que se espera muito de quem milita, sobretudo nas frentes espiritualistas, cite, por gentileza, alguns traços característicos da humildade. Ter o conhecimento e não fazer questão de se expor. Fazer as suas obras e simplesmente compartilhá-las aos outros. nunca se embaidecer do pouco que faz e sempre fazer o máximo possível. Aquele que ajuda sem pedir nada em troca. Aquele que sabe muito e se finge de bobo para ver até onde o bobo se faz esperto. Oh. Isso são muitas das características. A humildade, em última análise, representa submissão à vontade de Deus? Submeter-se à vontade de Deus? Sim. É simplesmente fazer aquilo que Ele nos ensinou. Oh. E Ele nos ensinou a amar, ser caridosos e humildes. Então, consequentemente, aquele que é humilde se submete a seguir as vontades do Pai. Muitas pessoas reclamam retribuição quando estão auxiliando em uma obra qualquer. Outras reclamam ter que renunciar aos prazeres e facilidades da vida em favor do trabalho para o bem. É válido fazer o bem em meio a reclamações dessas naturezas? O nome disso é hipocrisia. Do que adianta a pessoa fazer o bem e reclamar o bem que faz? Não está sendo feito de coração, de nada vale. Vale mais uma prece de coração do que uma doação material por obrigação. Vale muito mais. O senhor disse que não vai julgar, mas o senhor acredita assim ser legítimo uma pessoa dizer assim, não, eu vou ajudar fulano porque eu sei que seu sete flechas vai ficar feliz comigo. Como é que é? Dentro da gente. A gente pode pensar isso, é legítimo, mas não justifica. É o começo e no futuro a pessoa já vai ser movida por um desejo próprio. Como é que é? Primeiramente, qual a necessidade de querer agradar seus sete flechas? Agrade a si mesmo e às ordens do Pai. Eu não tenho que ser agradado de nada. Eu faço apenas o que me é mandado. E não tem necessidade nenhuma de um ser humano querer viver para me agradar. Seu sete flechas não necessita de agrado dos seres humanos. Vocês não sabem agradar nem vocês mesmos, que eu diria a nós. Porque tudo que vocês veem como agrado é bem material. Seu sete flechas não necessita de bem material. Seu sete flechas só necessita que você agrade a si mesmo, com o bem que faz ao próximo. Claro que sim. Serviço com enfado, apresentando cansaço, amargura, sempre expressa trabalho escravo. A obra do Senhor deve ser feita com alegria. Não se ajuda amaldiçoando o auxílio. Como é que fica seus sete flechas? De que vale você fazer algo de bem, sendo que você está por dentro carregando algo de mal? O bem ele não é falado, o bem ele é vivido. Se você está sempre amargurado, está sempre reclamando do trabalho que faz, é porque você não está feliz com aquilo. Se não está feliz com aquilo, não tem por que fazer. Faça sempre aquilo que te agrada o coração. Mas não estou dizendo que sempre o que agrada o teu coração vai ser o que é certo. Mas faça sempre o que agrada o seu coração. Eu trouxe uma nota aqui para a gente estudar junto, do livro Mestre de Amor, a quarta edição, na página 145. Ele diz assim, seus sete flechas: coloca, pois, em teus serviços o sal do amor, para que o paladar cristão esteja sempre presente em teu prato de fraternidade. Como que o senhor comenta essa frase? Esse é o tempero que melhor vai fazer a sua comida. Aquele que tempera a sua vida com amor, com boa vontade e com todas as coisas que é de bem, esse assim sempre comerá um alimento de bons frutos e que sacie a tua fome, teu espírito e as tuas vontades e as necessidades. A gente que transita no mundo moderno percebe que os apelos ao bem encontram-se por toda parte. Como nós devemos enxergá-los a fim de atendê-los? Agindo. Só se apela àquilo que se faz. Muitos gostam de proclamar direitos esperando que o outro faça, mas ele mesmo não faz sua parte. Muito pede para que o outro não roube, mas ele tira vantagem em cima do outro que esqueceu a carteira na rua. Sabe quem foi e não devolve. Roubar pouco e roubar muito não tem diferença, o ato é o mesmo. Muitos querem cobrar do outro aquilo que eles mesmos não fazem. Então se proclama algo, viva isso. E se vive isso, simplesmente procure aqueles que são a fim de viver o mesmo que você busca. Acredita-se que esclarecer e consolar é importante, mas que nunca deve vir antes do alívio físico, de suprir ali uma necessidade mais urgente. O senhor também vê assim? Você pode repetir, seu moço? É, essa palavra, essa pergunta eu criei da minha cabeça, eu vou repetir com outras palavras, tudo bem? Tudo bem. Às vezes, acredita-se que consolar e esclarecer é importante. E às vezes fazem isso até antes de suprir ali uma necessidade mais urgente, dar um pão, um alimento. Aí depois esclarece e consola. Como que o senhor vê a ordem desses fatores aí? E se realmente a pessoa escuta melhor quando está bem alimentado? Tudo vai de acordo com a necessidade. Se aquele sente muita fome, não adianta você querer conversar com ele, que o que vai matar a fissura dele é comer. E aí depois que alimentá-lo, pode consolá-lo e dizer como buscar seu próprio alimento, e ensinar ele como buscar e como caçar e como fazer a sua própria refeição. Tudo vai na necessidade de cada um. Se aquele está a princípio de uma dor física muito grande, provavelmente ele não vai dar muita atenção para suas palavras enquanto a dor dele não se sassar. O que eu digo com isso? A dor é tudo aquilo que incomoda o corpo físico. Seja ele na mente, seja a dor num órgão, seja a dor na carne, qualquer que seja a dor, se ela não for sanada, a mente nunca estará em paz para ouvir as palavras que lhe são ditas. Claro. Então também não se deve confundir que a pessoa tem ali somente uma necessidade porque aquela está visível. Pode haver outras. Pode. E às vezes, a que não é visível, para aquele outro que você quer ajudar, pode ser muito mais importante do que a que é visível. A mais urgente? Sim. Pronto. Pode ser mais urgente do que aquela que você vê. Por isso que numa das conversas que você teve, disseram para vocês, antes de ajudar, descubra a necessidade da pessoa. Sim. Não tente ajudar com o que você vê, tente ajudar com o que a pessoa necessita. Antes de ajudar, descubra a necessidade da pessoa. Sim. Do que adianta eu querer te dar água se você estiver com fome? Realmente. Que adianta eu querer te dar um pão se você tiver com sede? Eu tenho que descobrir a sua necessidade para que eu possa ter uma ajuda que ela possa ter frutos. Seu Sete Flechas, sim. Há muitos espíritos hoje obstinados na vingança que acreditam estar na razão. Porque a maldade que o encarnado fez para essa pessoa e não lembra em outra vida foi realmente grande. Tirou uma esposa, um bem conquistado com muito suor. E aí chegam nas mesas de doutrinação espírita e muito se pede para que perdoem, que esqueçam e relevem e não persiga mais o encarnado. Mas esse pedido pode ser feito. No entanto, Como a gente consegue se comunicar com o sentimento daquele sofredor, perseguidor, sabendo que não é certo odiar, mas ele também não está sem razão, não é? Como se comunicar com essas pessoas, onde elas se encontram? Primeiramente, se você não tem condição de ajudar, você não tem que procurar. Você tem que procurar aquele que tem a condição de ajudar. Se você acha que você mesmo consegue doutrinar o seu obsessor, e você não consegue, aquilo só vai piorar. É reconhecer os seus limites e saber que tem pessoas que têm conhecimento para ajudar aquele a descobrir as suas necessidades. E aquele outro que persegue, o outro que o mal fez, ele simplesmente ainda não sabe que é consequências das leis do que o pai criou. O mal que lhe foi feito, lhe foi entregado de volta. E ele ainda não conseguiu reconhecer a magnitude do perdão e a benevolência do amor. Ele ainda não conseguiu reconhecer a magnitude do perdão e a benevolência do amor. A benevolência do amor. Óbvio, claro. Porque a partir do momento que eu foco no que foi feito para mim, eu alimento o ódio dentro de mim. E me separo de todas as pessoas que me amam ou que podem me amar. No astral é assim? Exatamente. Essas pessoas que te amam e que gostam de você, se elas estão numa situação melhor, ela até tenta te ajudar. Mas se você está com os olhos virados para a vingança, o pai vai deixar que você siga sozinho até você descobrir que sozinho você só vive em sofrimento. E aí você vai abrir os teus olhos para aqueles que te amam e que realmente querem o seu bem. E vai dar ouvidos para o que eles querem te falar. E tudo que eles vão te falar é: perdoe e ame. Claro. Então, o seu Sete Flechas diz que não importa o tamanho da maldade que fizeram, ainda assim, o ódio não convém. O ódio só convém a interesses próprios. Só satisfaz a agenda pessoal. Só. Se você odeia, é porque alguém fez algo que você não gostou, porque atrapalhou em alguma coisa o seu ego. E você, na sua conveniência, quer satisfazer algo, uma necessidade criada, ilusória, mas tua ali. Exatamente. Claro. Quer fazer da sua verdade absoluta, na qual o outro não pode ter a verdade dele. E se o outro infringir o que te convém, ele deve ser condenado porque te fez mal. Essas são as leis que os homens buscam quando eles se odeiam. Satisfazer o próprio egoísmo. Certa vez, eu conversando com o pai Joaquim de Aruanda, ele disse assim: sabe qual que é o maior mal da humanidade? Aí eu falei: o orgulho. Ele falou: não, o orgulho é uma das ferramentas do mal, mas não é o mal. Aí eu falei assim: qual que é? Aí ele parou um pouco naquele jeito misterioso dele e disse assim: só Deus pode julgar. Exatamente. É assim, seu Sete Flechas? Deus é o único juiz. Só ele tem o direito. A gente só cumpre com as leis que ele ordena. É sempre assim que acontece. Nossa. E ele alerta-nos para tomar cuidado com acreditar-se capacitado em separar o bem do mal. Porque aí vamos acreditarmos capacitados e na posição de julgadores quando só Deus pode julgar. É assim? Aquele que quer discernir o bem do mal, ele tem que simplesmente discernir para um motivo só. O que ele acha que é bom, o que faz bem, ele segue. O que para ele não faz bem, ele descarta. Mas isso não serve para julgar o outro. Serve simplesmente para você não cometer os mesmos erros. Oh. Nossa, claro. Porque até a minha concepção e conceito do que é bom e mal muda conforme se expande minha consciência. Que é bom hoje, amanhã pode ser. e muda conforme as situações e os interesses próprios. Oh. Para mim, matar é errado. Mas se eu estiver numa situação que é eu ou outro, eu vou matar. E aí? Cadê a sua crença do que é bem e do que é mal? Era bem só enquanto não te convém. Agora te convém ter que matar. Deixou de ser mal? Nossa. O bem, ele é passageiro. Independente da situação que você vive. Mas aquele que tem a consciência de que existe uma vida do outro lado, nas quais Deus é a causa primária de todas as coisas, ele não se vê em questão e motivo algum de levar um mal ao outro para simplesmente não que o mal não chegue a ele. Sociedade Flash, estamos chegando nos 5 minutos finais. Qual é a sua missão na Terra? Levar a paz para aqueles que buscam razão. Pronto. A missão do Caboclo Sete Flechas é levar a paz para aqueles que buscam razão? Sim. Como é que é isso? Porque sempre é preferível ter paz do que razão. Ah, sim. O Caboclo Sete Flechas sempre diz. Aham. Aquele que busca razão nunca está em paz. Aquele que busca a paz nunca se sente na necessidade de ter razão. Ele simplesmente está em paz. Porque quem está errado, o próprio tempo mostrará, né? Com certeza. O próprio espelho mostrará. O espelho é? Sim. O tempo, pode-se considerar o tempo uma forma de espelho? Sim. Porque com o tempo ele se revela. Por um momento seu espelho pode estar sujo, mas o tempo vai mostrar que a chuva vai limpar e você vai ver a verdade. Claro que sim, que assim seja. Qual é a sua mensagem final para o nosso encontro de hoje? Que vocês busquem sempre primeiro satisfazer o seu coração. E todas as vezes que for fazer um mal a alguém, lembre-se, gostaria que esse mal fosse feito a você. E o que o caboclo tem para dizer é só. Lembre-se, se às vezes vai pensar de fazer o mal para alguém, pergunte-se antes, você gostaria que esse mal fosse feito para você? Exatamente. Simplesmente isso. Aquilo que não quero que chegue ao outro, eu não levo a ele. E aquilo que eu não quero que chegue em mim, eu não levo para o outro também. Aquilo que eu recebo é consequência daquilo que eu dou. Saiba o que dá, que saberá o que recebe. Essa é a lei. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com voz aqui no Diálogo com os Espíritos. Viu, seus Sete Flechas? Salve suas forças, caboclo. Salve, seu caboclo. Graças a Deus. Muito obrigado. Louvado seja. Que seja sempre. E sempre dando o seu melhor. E assim você será recompensado de acordo com as suas obras. A verdade, ela não tem que ser dita. Ela tem que ser vivida. Você não tem que sair espalhando por aí, para Deus e o mundo, qual é a sua crença, qual é a sua verdade, qual é a sua ilusão, qual é os seus conceitos. É simplesmente viver aquilo que você se diz, acreditar. Ninguém saber. Ninguém precisa de saber que você é espírita para fazer caridade. Você pode fazer caridade quando alguém te perguntar o que tu é, se falar. E é